Divulgue conosco. 77981235083. WhatsApp. Pode aumentar o paretão. Aumenta. Abra a mala, Caja Som. Saveiro, Trimiterra, lotou. Ela gosta. Vai ficar de quatro e dá tiro com bumbum. Como é que é? Vai ficar de quatro e dá tiro com bumbum. Eita! Fica de quatro e dá tiro com bumbum. Vai ficar de quatro e dá tiro com bumbum. Bum, bum, bum, bum, bum. Tchuca. Faz esse negócio gostoso, vai. Gobinho, eita, que isso? Ai, bebê. É agora. Vai ficar de quatro e dá tiro com bumbum. Como é que é? Vai ficar de quatro e dá tiro com bumbum. Sério? Fica de quatro e dá tiro com bumbum. Vai ficar de quatro e dá tiro com bumbum. Bum, bum, bum. HMJ Produções.